É maravilhoso, Senhor, grande amor. Alto é, intransponível, profundo também, mas acessível a sua extensão. É incomparável, Senhor. É maravilhoso o amor de Jesus. É maravilhoso o amor de Jesus. É maravilhoso, Senhor, grande amor. Alto é, intransponível, profundo também, mas acessível. A sua extensão é incomparável, Senhor. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos.